uma grande ação nacional, cada um em seu país, que possa fazer um trabalho que está além da política partidária, além da diplomacia internacional, podendo vincular países, como fazem os médicos além fronteiras, como faz a Cruz Vermelha, quase à margem das autoridades que se colocam detendo o poder das soluções e que se mostram incompetentes elas mesmas para dissolver essa rocha de indiferença com que o mundo se transformou. Por isso, eu queria convidar os nossos amigos e amigas numa conversa bem informal, que vai numa fala primeira, num intervalo seguido e depois de perguntas e respostas. Queria convidar vocês para fazer uma reflexão assim bem transparente, bem informal, como se estivéssemos sentado no banco em casa, ou como se estivéssemos ao lado do sofá diante da televisão e desligássemos por um momento a internacionalidade trazida pela mídia e pudéssemos conversar em família e pudéssemos assim olhar o que acontece conosco, como é que está a nossa família, mais do que a sua periferia, como é que ela está pelas entranhas, por dentro, e poder fazer algum contraponto, quiçá, com essa realidade mais macro e poder avaliar uma fala dos Espíritos fantástica, colocado no Livro dos Espíritos, na segunda parte, quando ele trata exatamente da lei da sociedade, quando o codificador do seu tempo propõe uma questão interessante, necessariamente importante para aquela época e para hoje, que era o que efeito teria para uma sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família. E os Espíritos responderam ao codificador: seria a recrudescência do egoísmo. Hoje, nós precisamos aprofundar a nossa investigação em torno desse organismo que traz essa possibilidade de apertar os laços sociais, como os Espíritos disseram Allan Kardec, já que a família, ela, em funcionando bem, ela se desdobra para os outros grupos sociais e aperta os laços, mas se ela abre mão da interação entre os seus membros, ela recrudesce o egoísmo. Dentro dessa perspectiva bem kardeciana e dentro dessa realidade traçada assim com pinceladas bem ligeiras, apenas para nos contextualizar no cenário onde nós vivemos e no mundo onde estamos, que é a Terra, eu gostaria de perguntar para ti: a tua família, ela é saudável, ela funciona? Ou a tua família, ela é uma família disfuncional? Ela não funciona legal, ela está doente. Eu vou ousar mais, eu vou querer que vocês levantem o braço. Quem acha que tem a sua família saudável, que funciona, levante o braço. Fantástico! Olha lá, é uma casa espírita. Quem acha que a sua família está disfuncional, portanto, que não funciona bem e que está doente, levante o braço. Olha que coisa maravilhosa, são poucos os doentes em Brasília. No Pará é o inverso, essa estatística é o inverso. Mas é porque nós estamos num plano alto. Lá no Pará nós estamos na periferia. E a nossa periferia lá, as estatísticas lá são diferentes. Mas eu vou ajudar vocês a aprofundar isso, eu vou ajudar vocês a avaliar isso, a analisar isso. Eu vou dar alguns índices para que a gente possa mergulhar e verificar se a nossa família funciona bem. O primeiro índice é o seguinte: uma família, ela é um sistema que funciona, bem ou mal, que guarda umas relações que são profundas e ecológicas. Ou ele é um sistema que não funciona legal, e quando ele não funciona legal, ele dá sinais que não funciona, como um televisor que, não funcionando, ele começa a fazer ruído, as cores desaparecem, começa a apresentar algumas listas, ou simplesmente a imagem desaparece e você fica com som ou as avessas.